Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, em que lhe trazemos música de outros países, outras culturas, música que tem qualidade, está muito bem cantada, bem instrumentalizada, mas tem um problema, digamos assim. Não é cantada em inglês e, portanto, a sua penetração no mercado português é praticamente nula. E então, este musical na Antena Web serve precisamente para quebrar essas barreiras e para colmatar essa falta de penetração da música que não é inglesa ou não é anglo-saxónica, para ser mais abrangente, no nosso mercado. Para hoje, vamos andar por terras de Roménia, vamos até à Roménia, e vamos trazer então aqui alguns dos mais emblemáticos temas que marcaram a história musical deste país. Vamos começar esta emissão ouvindo Loredana Groza e o tema Întrebi să fac, uma cantiga de 70, aliás de 89, e é uma cantiga interessantíssima. Vamos, pelo menos em termos instrumentais, vamos depois ficar com a voz de Carmen Radulescu, que nos traz um tema de 1983. Antes de entrarmos nesta questão da música propriamente dita, deixe-me só pô-lo assim um bocadinho a par, ou pô-lo assim um bocadinho a par, do que é que poderá ouvir nos próximos minutos. Bom, estas músicas, na Roménia há um estilo muito próprio, é verdade. Nós também o vamos abordar aqui, isto porque vamos ficar nesta emissão e na próxima na Roménia. Mas enfim, a música que vai poder encontrar aqui nesta emissão em particular é uma canção, digamos, mais pop. E tem até algumas parecenças com a música ligeira portuguesa. Não em todas, como é lógico, há aqui notáveis influências romenas, mas vai haver aqui algumas influências. Vamos, nesta emissão, vamos centrar mais na música antiga. Nós teríamos aqui programa para 3 ou 4 horas, mas infelizmente só temos meia hora de programa e vamos dedicar então a duas emissões. Vamos ficar com uma hora, é pouco, mas melhor que nada, não é? Mas bom, vamos nesta emissão ficar com música mais ligeira, que tem as suas parecenças, como disse, com a música ligeira portuguesa, quer no ritmo, quer na instrumentalização. No próprio ambiente musical, é toda uma espécie de familiarização, talvez porque os romenos também são um povo latino, e portanto, pronto, talvez por isso também a cultura musical seja, de certa forma, de algumas parecenças evidentes com a cultura musical portuguesa. E bom, posto isto, vamos à música. Espero que goste desta viagem pela Roménia. Sim, um pouco de sutil. invece dentro tutto è una ansia di poclipa tegonesca. Io senso a le tu luna, care non se anche le scampi in tira non me la sem pace. Ci si assume ombra in calamè. E cá estou eu outra vez de volta para lhe trazer mais duas musiquinhas. Como já sabe, hoje estamos pela Roménia, nesta emissão do programa Musicália, que, como já sabe, vai para o ar sempre, sempre às terças-feiras, às 20h30, e que tem a apresentação e a locução do vosso amigo Carlos Bonaparte. Eu cá estou mais uma vez e com muito prazer. Ora bem, vamos então prosseguir nesta emissão. Vamos agora ficar com Helena Garcia e o tema Non sono perfetta. Uma canção interessante. Aliás, aqui até é possível traduzir para português. Deverá ser algo próximo como Não sou perfeita, não somos perfeitos. A mim soa mais a Não sou perfeita. Infelizmente posso lhe dizer que não tenho aqui a tradução da música. Há músicas que eu consigo arranjar aqui o título traduzido ou que, enfim, me é possível traduzir. Neste caso, infelizmente não, mas também a tradução é próxima, Num som de perfeita. O tema que canta Helena Carstea. Depois vamos ficar com o trio Caban e a música Fetele, uma música reporta um bocadinho mais aos anos 70 e de facto é de 77. É uma musiquinha interessante, é como disse, também próxima dos nossos ritmos, aqui já não tanto no ritmo português, mas no ritmo no ritmo, se calhar, até mais da música espanhola. Mas também cá está, novamente, os latinos. E, portanto, é interessante esta influência musical que gira à volta da interpretação da música romena. Porque, de facto, aqui encontramos... A Roménia é um país muito rico porque, não sendo... enfim, quero explicar. Não sendo um país que está no seio desta comunidade latina, como é a França, como a Espanha, Portugal e os países da América Latina, mas eles não estão propriamente tão inseridos como nós, não é? Mas a verdade é que em termos musicais têm uma riqueza muito grande. Influências da música francesa, influências da música espanhola, influências enfim, da cultura do núcleo cultural romeno, influências de música anglo-saxónica, portuguesa. Eles têm uma série de influências que lhes dá um poderio, dá-lhes uma riqueza quase que invejável em termos musicais, que é uma coisa fantástica. Senão, vejamos ouvindo Helena Carstea em Non son perfecta e o trio Cabani Fetele. M-am stresat cu adevărat. De ce se întâmplă cu tine? Îmi beau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar are rost, îmi pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu n-am să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Am un pretext că e în context să mă exprim azi liber. Căci m-am stresat cu adevărat. De ce se întâmplă cu tine? Îmi iau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar n-are rost, îmi pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu am să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încăpătânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu n-am să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Prost. Fetele, cât pe lume, fetele, la toate canțonetele, ele lui lor. Fetele, minunate fetele, le-aș pita portretele într-un lor de lor. Legeți și trezi că o zină, cu un cuvânt fermecat, ușor în picul și-n gașă, când mai au vreți schimba. Fetele, câte lune fetele, și închis sonetele frumuseților. Când mai au preschimbat fetele, când de lume fetele și închid sonetele frumuseților. Fetele, fetele, fetele. E vamos prosseguindo nesta emissão número 5 do programa musical. E já viu, nós já fomos à Rússia, isto em outras emissões anteriores, como é lógico. Já fomos à Rússia, já fomos às Arábias, já fomos à Grécia, nós já fomos a tanto sítio. E agora estamos na Roménia. Também já lá fomos, na primeira emissão. Também já lá fomos quando vimos Mónica de Holy Martin. Mas agora vamos ouvir outros nomes da canção romena. Vamos referir-nos, aliás, estou-me a referir a Adrian Dominesco e o tema No Poti Vita, aliás, No Poti Vita, uma música dos anos 80, inícios de 81, e vamos depois ficar com uma música muito interessante de Trio Express. O tema chama-se Che Dragostei, e é um tema, uma música interessante. O Dragostei faz sempre lembrar o Zozono, Dragostei Dintei. Mas pronto, não é a mesma música, nem é uma versão antiga, é música totalmente diferente. Che Dragostei, música de 1977, e que é então a segunda que vamos passar a ouvir. Isto depois então, de ouvirmos Adrian Dominesco. Um nome também, de certa maneira, incontornável da canção romena dos anos 80. Mas enfim, vamos lá então a estas duas musiquinhas de Adrian Dominesco e também de Trio Express. Os temas No Poti Vita, aliás, No Poti Vita, e ainda o tema Che Dragostei. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Não tem ideia, é um prazer imenso estar a conduzir esta emissão número 5 do Musicada. Sabe porquê? Porque eu sei que está desse lado. Sei que está desse lado, sei que estas músicas que aparentemente lhe seriam estranhas, algumas até poderão estar a ser do seu agrado, e é mesmo esse o objetivo do programa. Ce mereu te va chema de vei de hidratar. Bom, está na hora de finalizarmos esta emissão do programa musical, emissão número 5, que foi para o ar então nesta terça-feira, dia 13 de abril de 2010, às 20h30 e que teve a locução e com muito prazer de Carlos Bonaparte, ou seja, eu mesmo. Vamos finalizar com Marina Voica e o tema Jalousie. É um tema... eu digo sempre que é interessante, porque para mim estes temas são muito interessantes, todos eles revelam uma cultura. Bom, nós aqui vamos mais para a cultura russa, mas de todas formas, enfim, também tem o seu quê de familiar. Quanto mais não seja pelas emissões de música russa que já ouviu nas últimas duas semanas. Não, mas a sério, esta música não é assim tão estranha quanto isso. Em termos rítmicos, em termos sonoros, ela não é assim tão estranha quanto isso. E portanto, é como eu digo, estas músicas, aliás, como já ouviu aqui a música de Katia Kovács, dos Express, de tanta coisa que já ouviu com vocês aqui, que até não lhe era tão estranha quanto isso, quer dizer, era estranha linguisticamente falando, mas fora isso não era assim tão estranha, não é? E o objetivo é mesmo esse, é falar da música universalmente, ou seja, de uma perspectiva universal e igual, de igual para igual. E bom, mas chega de conversa, vem então a música Jalousie de Marina Voica, que é então a música que nos vai encerrar esta emissão número 5 do programa Musicália. Deixe-me só dizer-lhe que vou estar consigo daqui a 8 dias e vamos aí sim um bocadinho mais para as raízes da Roménia. Vamos ouvir nomes míticos como Irina Login, Nicolae Guta e também, como não poderia deixar de ser, a fanfara Xocarlia, uma fanfarra tão conhecida que já veio cá a Portugal, a Aveiro, atuar há 2 anos atrás. E portanto, enfim, foi um concerto que infelizmente não teve a oportunidade de assistir, mas aquilo que ouvi dizer foi um concerto e peras, hein? Eles são fantásticos e nós aqui na Antena Web vamos trazer até si os fanfara Xocarlia. Já agora digo-lhe só, porventura já viu a Liga dos Últimos? Algumas das músicas que estão de fundo são precisamente da fanfarra de Xocarlia. Mas enfim, bom, termino por aqui esta emissão número 5 de Musicália. Eu volto daqui a 8 dias. Fique bem, fique com a sua Rádio Antena Web, cada vez mais a sua estação preferida. Até para a semana. Come on, don't be afraid. Don't be afraid. motive supărare. Oricând ce stai să mă doare, toate crepele se mine, le păstrez în mine, ai, ai. Gelozia, ai, ai. Gelozia, ai, ai. Gelozia, ai, ai.